Pista 35, primeira curva esquerda, subida Momo após DCT. 5035 no transponder, controle 20, corrijo. Controle 198 agora. Gente, decolando aos 53, chama o controle 119 decimal 8. 198. Vicente, Eco, passei a estacionamento 295. Bom voo. Copiado. Guardião 07, sente que o tráfego é presente de vento graé autorizado, chame no solo controlado, vento 050 graus, 049, ajuste no 018. Agilizando o guardião, será controlado o guardião 07. Aguardo 56, controle 120, decimal 8, na recuação, controle 119, 119, 8. 19, 8, 17, 83, obrigado, bom dia. Alfa, prossiga. O número 4 de Alfa, plano de instrumento, Salvador, Porto Seguro, somente nível 060, com 2 ameaças, quando para qualquer informação. Consciente, só decolar, confirmando, decola da 17 e o pátio. Ok, vai decolar da 1-0, confirme qual parte que tá? Tá na base aérea de Salvador. Ok, ciente, o Romeu Foxtrot Alfa. Tá autorizado Salvador Porto Seguro, nível 0620, via Golf 677, pista 1-0 com primeira curva direita, subida Coral, 0263 no transponder, controle 208. Tá correto, Romeu Foxtrot Alfa. Só confirmando o equipamento, é um Eco Charlie 35? Tá vivo. Gente, decola a partir da taxiway hotel? Afirma. Ok, chame para acionamento, Romeu Fox Trotch Alpha. Autorizado, chame táxi, Romeu Fox Trotch Alpha. Tá, 0118. Prosseguindo, vai informar de volta, apaga. Avistou 2.000 pés, da próxima vez. Confirma o vento variável 039, ajuste no 018, pista molhada. Livre pouso 910, molhada, 498. Decolando 97. O Sierra Tango Delta, aguarde 4 minutinhos, confirme o nível solicitado. Gente. Papai Romeu, Senna Tango Delta, pronto, 4. Salvador, Senna Novembro, Eco Uniforme, autorizado nível 150, pista 197, primeira curva esquerda, subida Conde, 5051 transponder, 20, corrijo, controle 198. Aciona com a torre 1895, ajustado 1018, qual é o PB? Transfere torre e bom voo. Já tá o Delta, acionamento autorizado, em frente a Aristar. Ouro, vale 5, chama pro táxi. Controle, bom dia, 3304, frequência 119.8, desça para 5.000, autorizado, chegada a Bonf 1018, 108, câmbio. 5.008, a Bonf vai trocar para 1018, entendeu? Contato com o assessor. É, inclusive eles estavam muito preocupados. 981, Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4981. Alfa antes da Juliette. Salvador, muito bom dia, Azul 2796, sente na Mike, autorização João Pessoa. Salvador na escuta do 2796, Azul. Salve Salvador, bom dia, Azul 2796, ciente da Mike, autorização João Pessoa. 2796, Mike, confere, aguarde cópia, subida Conde. Ciente, aguardando, prepara Conde, 2796. Antes da Juliette, 4-9-8. Portão 01, autorizado via Juliette. Voltou. Acerta, próximo táxi. Sete, chame em ponto. Do 3304, desça sem restrições para 2000, está autorizada a aproximação ILS. Eu preciso efetuar um cheque na frequência 1208, 3304. Passaria do 2223, nível 140, direto conquista. Autorizado 3304, 2008. 3304 é o controle, 1234-4321, como está ouvindo? 5% alto e claro. Ok, nós tivemos reporte anteriormente de ruído nessa frequência. O senhor recebe algum ruído? Negativo por enquanto. Negativo por enquanto. Ciente, só pode permanecer nessa frequência até a transferência de comunicações. Câmbio. Azul 2783, está passando 130 para 160, está autorizado também voar conquista. Certo, Tango Delta, autorizado o táxi, Até a Papá, chama para ingresso. 7304, eu Euclides da Cunha. É o destino, né? Tio nome autorizado, rota conforme o plano, pista 97, curva direita, inicialmente, no corredor axé, aciona 50 no 2 no transponder e 0 controle 208. Certo, Tango Delta, à esquerda, via pista autorizada, ingresso, pode tirar de ponto, pista 197, certo, Tango Delta. Então, Juliette Serra 7 aguarda. Acionamento com a turma em 1895-1018 no ajuste, por favor. Está a 42 milhas. Passa nível 140 para 160, voando direto conquista. Chame Recife, frequência 1288. Azul 2783. Romeu, Foxtrot, Sierra, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, táxi e hotel, e transfira a torre 1895. Confirmando o POB, por gentileza. POB 1895, autorizado táxi até a hotel, reportará para a torre 1895. Afirmo, bom voo. Romeu Hotel, Juliette Serra, bom dia, pátio 4, acionamento autorizado, chama para o táxi. O 2199 na frequência 1208, desça para 5000, chegada Mari 1018. Aguarde para curvar à esquerda. Meta de decolagem, variável 2 nós, 1018 no altímetro. É Marcos? É Mauri, um abraço aí. Ok, foi o gol 2199? Aqui. Ah, positivo. Eu vou lhe autorizar o desvio, mas eu não vou lhe autorizar a proa de entrada. Tá certo, 2199? Eu estou ciente do controle, mas eu não estou pedindo, não. Eu estou dizendo que a prova está uma cena no momento, depois de uma bola, é a mesma de estado. Ah, tá bom, muito obrigado. Mas de qualquer forma, saiba que nós iremos encurtar a sua trajetória para pouso, obviamente com a sua essência. Na sua posição de 10 horas no nível 160 no rumo sudoeste, não é verdade? Eu não, ainda não tenho não. Porque assim, o senhor está falando com a gente aqui em Salvador e o tráfego está falando com Recife. Se o senhor fizer uma curva à esquerda, o colega lá de Recife começa a se assustar. Então a gente vai trazer o senhor para a Bog Mari e depois, quando o senhor superar, eu vou lhe autorizar uma proa bem mais à frente, encurtando assim a sua trajetória. Controle Salvador, Papa Romeu, Sierra, Tango Delta. Papa Romeu, Sierra, Tango Delta, o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Posição. 3304, final, cheque o trem, torre 11895. Vindo partiu. Visual com o aeródromo, sua frequência está excelente. Melhor que a do AFC. Ok, muito grato. 012, desça para 5000 com 1098 na chegada Mari. O gol 2199, o tráfego informado anteriormente, agora está na sua posição de 9 horas. Passa 165, o senhor está passando o 16.800, desça sem restrições para 2.000 pés e voe direto Duna para aproximação ILS. Gol 2199. Direto Duna, direto para 2.000, 2199, obrigado. Contra 3304, tráfego avistado, cheque trem de pouso, pista no zero, molhada para úmida, na vertical sem chuva, o vento variava 3 nós, ajuste de altitude no 0 no 8, pouso autorizado. De pouso, pista no zero, 1, autorizado, chame 4. Mapa, Roma Hotel Juliette Serra, táxi autorizado até a táxi Oscar, mantendo posição no ponto de espera táxi Oscar. Bom dia, Papatã, Golfa, Fox, e a chegada Maré. O senhor Fox, desça para 6.000, autorizado chegada Maré, ajuste no 0 no 8. 2796, o senhor já teria autorização para o 2796? Afirmo, Salvador Porto Seguro nível 190, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva esquerda, subida Conde, transponder 0264, controle 198, corrijo, controle 208. Só para confirmar, 2796, destino é João Pessoa. Afirmo, João Pessoa, na Paraíba, nível 190. Por gentileza, pode repetir então, que eu entendi em ponto seguro. Ok. Salvador João Pessoa, nível 190, autorizado, via rota do plano de voo, Golfo 677 até Recife, após direto, pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Conde, 0264, transponder, controle 208. Gente, 190 autorizado, conforme rota, vai via Golfo 677 até Recife, após conforme a rota direto. Decolada 1-0 com curva esquerda na Conde, 0264 no transponder, 208 no controle. Para a parte 3, chame pronto, 2796. Deixa lá. Salvador, bom dia, TAM 3304. Livrou eco, não se escuta. TAM 3304, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 3304. 2. Para pouso, tráfego à frente, 13 milhas, aeronave da Gol. Gente, só instante para decolagem. Estou com o tráfego de pista 17 curvando à esquerda. A subida é confitante com a sua subida. Só instante para decolagem. A gente está mantendo posição, Roberto, especial. O meu hotel direto de Serra está pronto para ingresso? Pode tirar de pronto, cabeceiro 07, para o meu hotel direto de Serra. De contato, radar suba sem restrições. Só passa aí. Juliano 3304, Juliante, portão 8. Juliante, portão 08, 3304. Rola 095, é o solo voltando. Pista no 7, 090 graus, 0629, ajuste no 098. O 2199, 20 milhas para a duna, está autorizado a aproximação ILE. Autorizado, 2199. Tá, escuta, gol no 095. 095 está ciente das condições meteorológicas que confirma no momento? Afirmativa. É, tem alguma condição, porque inicialmente para a gente está com chuva. Ah, ok, agora confirma que está operando abaixo dos mínimos instrumentos e o CGNA está em contato com a gente aqui informando que o plano do senhor não vai ser autorizado nesse momento e perguntou se qual seria o alternado. Na nossa navegação aqui o alternado é Campinas e o segundo alternado Galeão. Oito, até a volta. Controle 1208, até a volta da Zé. Todas as informações. Gente, eu vou fazer uma solicitação também aqui via empresa. E é porque a gente estava com um problema técnico e o nosso nível inicial era o 240, por isso que eu solicitei também o nível 360, que a gente tem condição de subir agora. Porque inicialmente a gente estaria numa aerovia inferior. É, eu tô ciente. O plano inicial tá como 240 aqui. Quando a gente ligou para coordenar o 360, chegou essa informação, entendeu? Gente, obrigado pela informação. Azul 2796 para o pulso de acionamento. Autorizado, 2796, chame e saca. Vitor Alfa Alfa, ciente, Salvador, Serra Novembro, Novembro Uniforme, nível 100, correto, pista na 7, curva direita, Coral, após Golf 677, autorizado na centena, 5576, o transponder, controle 208. Oceano 6312, desça para 2000, autorizado em ILE. 2000, autorizado em ILE. Copiado nível 1100? Nível 1100, alto em ILE. Todos, 895.018 no ajuste. Bom, corrija, agora 1019 no ajuste. Sim, então eu falo que está subindo para 060. 2060, Salvo Delta, sub, mantém 130. Desça para 8000, chegada bom, 2019. 8000, chegada bom, 2019. 309 na escuta, ajuste o altímetro no 019.0. Abaeté para pista 107. Gente, o Vitor Alfa Alfa, a parte da Abaeté. Temos uma movimentação intensa de pessoas, aeronaves em reboque do pátio 5, do hangar da Aerostar. Fica atento à movimentação, até a papá chame para ingresso. Duna para o ILS, X-Ray 1099. Bom, vindo para caso a gente consiga pousar lá. E seria a nossa saída inicial, só para a gente configurar aqui. Ok, então a empresa vai fazer uma CHG para o Galeão, correto? Entendi dessa forma. É isso mesmo. Ah, ok, ciente. Para o Galeão, a saída da Euledo Irune. No caso, a gente cumpriria a nossa rota via Confins, a gente vai sobrevoar em Confins. E aí, caso contrário, a gente ordenaria já com a Galeão. Não, entendi. Ok. Mas o senhor vai sair daqui no destino Galeão? A gente confirma com a empresa aqui. Eu solicitei agora porque o CGNA não está autorizando Confins, é isso? Afirmo. Mas aí a nossa ideia era fazer sobrevoo Confins, fazer a rota de Confins, caso contrário, já direto o Galeão. Ok, se for o caso, o senhor faz a CHG mudando destino para o Galeão. Contudo, para permanecer essa rota, vai ter que ter autorização do CGNA também, porque o Galeão tem rota preferencial. Sim, a gente teria como coordenar isso via agenda? Afirmo, o na 095. Obrigado. Azul 2796 para o TAC, 50 Bosa, 530 alternando Fortaleza. Confirme. 50 a bordo, 5 horas e 30, alternando Fortaleza, o 2796. Autorizado até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio 1, Índia 1895-1019, bom voo. Pátio 1, Índia 1895-1895, 2796, boa. Aquilo azul? Lima Kilosul, Petrolina, tô ciente, aguarde cópia, subida prevista Momo. No sudoeste, passando 18 mil, aeronave da TAM, afastado 27 milhas. Faça uma curva de 30 graus à direita durante 3 minutos e após retorne à rota. Temo, hora certa, 1-1-2-5. 3859, descida para 8000 pés, para sua informação, ao sul de Alagoinhas, uma aeronave de pequeno porte, mantendo o nível 130 de transporte de enfermos, já está desviando com curva direita. Informação para o TAM 3859. Bem, descida para 8000, praticamente molhada para seca, coisa úmida para seca. Vento 1-1-0 graus, 8-9, ajuste no 0-9, pouso autorizado, 2-1-9-9-1. Pouso autorizado, é 3-9, pouso 2-1-9-9. Para a Duna, 23 milhas, está autorizado a aproximação e ILS. Está autorizado ILS, Google. Salvador, bom dia, Azul 2796, ponto de espera pronto. Azul 2796, bom dia, mantenha a posição no ponto de espera. Vai lá. Ciente, número 2, corpo, Alfa Tantan, informação November. O 3859 reautorizado para 5 mil, sem restrições. 5 mil, deu 2 restrições, 3, 2, Solo 4299 Azul, informação November 4 em Campinas, 340. Azul 4299, ciente, November, confere com a Rádio Bael, Leda Mótima. Obrigado. São 3859, o tráfego informado, 8 milhas afastado, superado. Descida ainda sem restrições para 5 mil voando pelo. Cliente, cheque o trem torre 11895, oceano 6312. 6895. Ativa, tentando a possível 37 cruzou este, decola de imediato. Autorizado então, vento 110 graus com 8 nós, Vitor, Alfa Alfa. Chame Recife 12685. Controle Salvador, bom dia, Sané 63, 112, passando de perto, aguardando o trem. Gente, o Chile 6312 continua a aproximação, informa o Sênica decolando pista no 7. Sairá na área 192 Salvador no perfil da subida coral, não interferindo a aproximação. Continue a guarde pista no 0 livre. Está praticamente seca, aguarde autorização para o pouso. Gente, o Chile 6312. Gol 2 2199, Solas 28, libere à direita via Foxtrot, chame Solas 219. Condições da pista é praticamente seca, né? Obrigado, bom dia. Alfa Tango, Vitor Alfa Alfa, decolado 29, chama o controle, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 208, muito grato. Diante, frequência livre, até a volta, helicóptero até o Gilete Serra. Saída da El, após da El Coral, intercepta Golf 677, segue conforme, aciona 5077, controle 208. Sente, saída da El, seleção Coral, vai interceptar o Golf 677, o nível 240, decolada 10 com curva à direita, o transponder 5077 e o controle 120.8, Golf 095. Então, Alfa Alfa, contato já está estabelecido, prossiga como autorizado. Ok, como autorizado, restrito 5.000 após 15 milhas subir para 1 centena, Vitor Alfa Alfa. A princípio, afirmativo. Gente, será para acionamento. Só para informação, deixa eu informar a companhia que o alternado agora teria que ser o Galeão. Afirmativo, Galeão. Solo na Alfa, o Gol 2199. Gol 2199, táxi Alfa, é Ponte Anchieta Juliette. Meu 100. Sem restrições para uma centena, Vitor Alfa. Positivo. Se o senhor terá a razão de subida, informe. Informarei. 3859, desça para 2000 pés, sem restrições. 2359. Sente do... O Lima que usou, aguarde só um minuto. 2199, Juliette. Tô olhando a dúvida, viu, Juliette? Minha Ana 6312, solo 30, primeiro direito, solo 121, decimal 9. 6-0, vento 1, onda 0 graus, 6-19. Língua de colagem, 7-90. Salvador, Xané 6302, bom dia. Xané 6302, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 6302. Tô ciente do Alfa, cantando, aquilo azul. O problema é que a gente tá com... um delay aqui na chegada de plano. Mantém escuta, por gentileza. Petrolina, quilos do Luta, ponto 4. Petrolina, nível 100, uma centena, correto. Pista 97, curva esquerda, Momo, DCT. 5040, transponder, controle 208. Adoro. Change 4 a bordo na Baeté, aciona com a torre 1895-1019, voou. Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia. Alfa, qual a pro ideal para o destino? Não, não. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, o controle está em contato, radar, prossiga como autorizado. 2796. Sérgio, Dr. Alvalvo voltando. Aproveite ao Paraná, Núcleo 224. Caso autorizado, podemos aprovar direto. Autorizado. Muito grato, estávamos acertando para uma centena, cruzando 3 mil pés no momento. E já aproando na Núcleo e na Pro 224. Grato. Prossegue na subida Arbor até 15 milhas de Salvador após direto. Alfa Charlie Mike, livre o acionamento, reporte pro táxi. Salvador, bom dia, Papa Tango Golf, Alfa Fox estabilizou no final. Sala LS, permanece estabilizado, tá 3, 2, 5, 9. Mais chuta? Confirme a seguinte, pode segurar o que a gente fez? Tira aqui o Zulu, livre o táxi, reporte, táxi foi papá, ajuste altímetro no 099. Tá estabilizando na final, vai ser travado o Golf Alpha Fox. Papatango, Golf Alpha Fox, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 1099. Alpha Fox. Salvador, Serra 90, Golf Índia, nível 100, correto, pista 197, primeira curva à direita, Arbor DCT. Aciona 5037 no transponder, controle 1208. Rota já voa anteriormente, Alfa Tantão? 4 agora? Gente, Alfa Tantão, 1895 é a turma, com 1019 vão voo. 3-0 somente, chame para trás, a torre. Lima, aquilo do autorizado ingresso que são no 7, reporte aliado pronto. Siga na escuta, passa 299. Campinas, nível 340 autorizado, via rota do plano, pista 10, primeira curva à direita, da El Lida Motiva. 5103 o transponder, controle 208. 340 autorizado via rota, decola pista 10, curva direita da El Leda Mortima. Aciona 5103 e controle 1208 na ponte 1. Correto, chame pronto, inspecionamento portão 1, azul com a 299. Gente, foi morar, obrigado. Seu 060, pequeno porte que voa de Salvador para Porto Seguro. Informação de tráfego para o Vitor Alfalo. 7, Vitor Alfalo. Papá Romeu Hotel, Papá Wish, me escuta? Salvador, Porto Seguro, autorizado no meu pés, pistão a 7, curva à direita, inicialmente corredor axé, após via plano, via rota do plano de voo, 0271, transponder, controle 208. Sobra o 3, zona 79 autorizado, só barulho. O hotel da Paulista está correto, aciona com a torre 1895, com voo 1019. Quanto 389? É o hotel da Paulista, prossiga. Livre o acionamento, reporte pronto para a decolagem, o Hotel Papa Whisky. Papa Tango, Golf Alpha X-Ray, solo 37, confirme FAT. Papa Tango, Golf Alpha X-Ray, solo 37, confirme FAT. Aerostat, sim. Libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Primeira direita, 121, decimal 9. Confirma que Luz U mantém a posição, aguarde instruções. Salvador, muito bom dia. Até 3859, final do tempo, achar recado. Até 3859, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste ao altímetro 1099. Andando, 3859. Confirmar a posição? Está repartindo da Juliette. Entramos pela taxi 3, Foxtrot, agora direção na Alfa. Sim, o táxi via Alfa, repartente da Juliette. Tem alguma tela ponto espera? É 3859, tráfego avistado, cheque de trem, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 629. Autorizado pouso, não, 03859. 0.8, aciona 5115, proteja. Autorizado Guarulhos, nível, só confirma o nível? 320. 320, decolando a 0 da Eule da Motiva, curva na direita, 208, saída, 5115, transponder da 3179. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Valeu. Salo, Salvador, curva 095, agora puxa essa vai, plantão 05. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, já do Jardim. Pushback, acionamento azul 4299 na Uno. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 4299. Passamos Lima Kilo Zulu, atenta de ser estribulante da depois da tela, autorizado decolagem de pista 17, o vento 110 graus 059. Autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, perdão. Romeu Oscar Papa Whisky, prossiga. Sente. C3859, solo 42, primeira direita, solo 121, decimal 9. Direita, decimal 9, já precisa. Salvador, muito boa, C3859, quebrou. C3859, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, C3859. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado ingresso, 1 a 7, reporte alinhado, pronto. Tango Lima, Kilo Zulu, decolou 4-2, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Lima, Kilo Zulu. Alfa Fox, após a aeronave à sua esquerda livrar para o Pátio 3, táxi via, quais são? Alfa Fox, temos aeronave no pushback no setor de trás do pátio, aguarde, estimado 5 minutos. Acelera aqui, Luzulô. 079, estimado para início pushback. Retorno 019, aguarde para o táxi. Aguardando. Para o táxi, azul 4299, autonomia 450, 102, alterna Serra Bravo, com meu papá, Ribeirão. 02 a bordo, altímetro 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-1-8, decima 95, bom voo. Índia Alfa, 1895, bom dia, 99 azul. 1095, segue como número 2 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-1-8, decima 95, bom voo. Certo, como segundo, Índia Alfa, ponto de espera 1895, bom voo, 0-1-5. Azul 4299, autorizado. Alien mantém cabeceira no zero. Alien mantém 10, 4299. Papapá, Alfa, Tchad Mike, autorizado ingresso, pistão na 7, partilhado e pronto. Papapá, Alfa, Tango, Tango, decolou 46, controle Salvador, 120, décima 8. 1208, Alfa, Tango, Tango. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1 no 0 grau, 049. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, azul 4299. Controle Salvador, papalabal, Tango-Tango. Alfa Tango-Tango é o controle, está em contato, radar na suba sem restrições. 100, sem restrições, vai dar aba, Tango-Tango. Cadê? 1195 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-1-8, decisão 95, bom voo. Índia Alfa, 2995, bom. Fala pra Alfa, Charlie Mike, a Torre. Escuta a sua vista, prossiga. Aquele no transponder 0116. 0116, controle Salvador, vai passando 2 para Romeu, vai cruzando 260 para 160. Botando Extra Lima Romeu, controle, ajuste 1019, desça para 8000, autorizado, chegada bom. Controle Salvador, 1208. 308, bom dia, 4299, azul. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, passa 1000 pés. Azul 4299 é o controle, contrato radar estabelecido, após 2000 pés, voo Leda, Leda Motiva, Azul 4299. 2000 Leda, Leda Motiva, voa 4299. Positivo, reitero, contato radar. Fox, após o Airbus no táxi, segue via Pátio, na Lima, Chamele, Torre 1, no noite, décima 95. Na 3859, após ingresso da aeronave à frente, táxi via Juliette, portão 4. Aeronave à frente, Juliette 4, 3859. Salvador, é o gol 2196. Gol 2196, prossiga. Ainda prevista para Porto Seguro, Sargeria, senhor? Chama o Sumo, 121, décimo 9. 219, desculpa, estou com a frequência. Gol 2196, boa tarde. Amigo, só a saída prevista para Porto Seguro, Sargeria, a gente está cedo ainda. Gol 2196. Afirmativo. Já temos o plano pronto para cópia? Afirmativo, não se o 2196, autorizado Porto Seguro, nível 360, via Perzulu 44, saída da EULE da BDEV. Decola da 10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5140, proteja. 360, autorizado, Perzulu 44, saída da EULE da Bridge. Pista 10, curva direita, 1208 é o controle, 5140, transformando, gol 2196. Faz EULE da BDEV. A EULE da BDEV. Fechamento prático para prospeccionamento. Chama lá. Botafogo Vitor Alfalfa, Salvador. De responsabilidade de Salvador, mantendo o nível 100, serviço radar terminado, chame Léo 1201. Papalva, Charlie Mike, decolou 5-1, no controle de Salvador, 120, décima 8. 208, grau, Papalva, Charlie Mike. Meia zero milhas afastado de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju 203. Aracaju 203, bom dia. Certo. Controle, muito bom dia, do Papalva, Charlie Mike. Papalva, Charlie Mike, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Afirmativo, muito grau para avançar demais. Confirme está livre da restrição de 3 mil pés da Arbor. Está autorizado subir sem restrições. Muito grau para avançar demais. Gol 1095, decolou ao 52, controle de Salvador, 120, décima 8. 308, Grato, bom dia, gol 1095. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1093, na Dael Coral, 95, Dael Coral. 1095 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Perfil da subida, gol 1095. X-Ray Lima Romeu, curva esquerda, voe Dona, desça para 2000 pés. Para sua informação, tráfego posição de 1 hora 7 milhas, passando o 060, subindo para o nível 100, um pequeno porte em voo direto para Petrolina. X-Ray Lima Romeu, cliente, descendo então para 2000 pés, para a torna.